Histórias contadas e distorcidas pelo tempo. Territórios demarcados, construídos com atos sangrentos. Desde o começo da humanidade sempre houve guerra. O ser humano foi criado de uma forma em que a paz não impera. A sua inveja cobiça sempre o bem do próximo. Desde os tempos da criação ele é movido pelo ódio. A sua inteligência que pende sempre pro lado do mal, criando armas pra conquistar o seu maldito ideal. Até aqueles que serviam Jesus tinham suas armas. Exércitos poderosos que torturavam várias almas. A evolução da guerra acompanhou a inteligência, descobrindo tecnologias em prol da violência. As lanças de pedra polida já não tinham mais lugar. Desde que o ferro foi inventado, o poder acaba de aumentar. Os utensílios foram tomando outras formas, se transformaram em espadas pra perfurar o inimigo agora. As peles de animais deram lugar pras armaduras quase que impenetráveis, agora o aço faz a ditadura. O sangue jorra, cabeças voam pro chão, a eficiência do armamento agora dita quem é o campeão. O vencedor que acompanha a evolução, porque apenas o começo, o ser humano ainda tem invenção. Já há rumores de uma arma mais poderosa, capaz de derrotar inimigos em uma quantidade numerosa. Um pó eficiente que reage com o fogo, pode ser usada à distância, capaz de virar o jogo. Se trata da pólvora, a revolução do mundo. Mais uma vez a mente do homem revoluciona, agora muda tudo. Das explosões que abrem túneis, espalham a ferro. Os rifles que estraçalham são as armas da nova era. O yin e o yang das invenções do homem moderno. O caminho direto que te leva pro céu ou pro inferno. Por aí a história é muito longa. Até hoje buscam e inventam sem maiores delongas. Projéteis são criados cada vez mais eficientes, capazes de estourar um crânio e derrotar o oponente. As terras são demarcadas e o poder vai sendo mostrado. Pessoas se degladiando e defendendo seu reinado. E como sempre os comandantes que orquestram tudo isso estão sentados em suas cadeiras assistindo o genocídio. Os países que destinam metade do seu orçamento pra criação de tecnologias em prol do armamento. Até as doenças são usadas nas guerras biológicas, pois são as mais eficientes e as mais silenciosas. Desde os tempos do nazismo são usadas cobaias humanas, testando o limite do corpo contra pragas bacterianas. Procuram formas de invadir a outra pátria, inventando e manipulando pessoas de farda. Soldados que apenas cumprem a ordem do seu general, atiram em civis inocentes, mas eles sabem que estão fazendo mal. Até hoje não acharam as armas de destruição, mas o petróleo daquela terra eu acredito que já está em mãos. Desde o início tudo sempre foi assim, é como um jogo de xadrez, o objetivo é sempre dar um fim. Usar de estratégia pra derrubar o outro rei. Se isso for do meu interesse, não importa como eu farei. Uma breve retrospectiva do começo até agora, pra que o ouvinte aqui entenda como funciona toda essa obra. Estamos em paz até alguém cobiçar as nossas terras e usar do seu poderio pra expulsar aqui quem vive nela. O mundo foi feito com o princípio da divisão, então elimina esse pensamento de que um dia vai ter união. O mundo funciona assim, a maldita guerra de interesses. Prepare o seu exército, pois pode ser o próximo oponente.